Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Diz, quem é? Quem é? Quem é? É o crime, o som batendo forte nos falantes. É o crime, ser consciente na voz e no bang. Amante das causas das canções que me comovem. Do rap, dos guetos, dos pretos que promovem. O crime, do raciocínio lógico pro bem. O crime, da identidade própria também. Não sou refém, eu sou rolo compressor. Salve GLG, o gladiador. Dou mó valor na questão da postura. Dou mó valor pra quem suporta a vida dura. Quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu quero. Corro atrás, sempre mais, não espero. Meu nome, meu retrato estampados nas camisas. Jamais foram relacionados ao motivo das brisas. Frisam as frases de um poeta contundente. Reprisam rap nacional constantemente. Na frente, minhas regras, meus conceitos sobre a paz. Ranjam os dentes, masoquistas intelectuais. Quer mais? Eu canto o que o playboy odeia. Quer mais? Não multiplica. Multiplico o pão na santa ceia, mas é o crime. Viver sob pressão da repressão é o crime. Saber que não é filme esse mundão. Ha, brutalidade é o pior do supercine. Representar as quebradas do Brasil é o crime. É o crime. Na disposição de Shuri, é o crime. Água! É o crime. É o DF. É o crime. Genocídio. Buscar sabedoria no poema fortalece. Som alucinante que até rejuvenesce. Rezo a prece que leva o coração já quase morto. Alegria e alguns momentos de puro conforto. Por mais que eu fale citando momentos dia a dia, muitos ainda preferem só viver de teoria. Quem diria? Três letras que já dizem tudo. Quem diria? Que o vinil do GOG é um escudo absurdo. Pra quem não sabe o limite da potência, ficou surdo. Ergueu no máximo, paciência. Eu sou que abala as estruturas, eu sou remédio. Sem mistério, meus filhos, minha mulher, meu império. Protesto, justiça lenta, cega, surda e muda. Manifesto, nota 10 pro mano que estuda. Criminosos da comunicação, minha família segue a trilha. Só louco consciente na guerrilha. No combate da febre criminosa, eu sou receita. Me respeita, meus versos, minha canção, me aceita. Credo, hipocrisia, sistema nojento. Eu prego sem medo no alto pensamento que reflete o imenso poder dessas palavras, que pra burguesia são malditas e macabras. Brutalidade aqui é o pior do supercine. Representar as quebradas do Brasil, esse é meu crime. Então reflita sobre seus conceitos. Então reflita sobre seus direitos. Então reflita, vem jogar no nosso time. Gravar essa daqui do GLG foi meu crime. Confesso, é o DF.